Tá valendo? Tá valendo? Desse jeito. Essa é a dois, ó. Olha a Tetris, olha a Tetris, olha a Tetris. Princesa muito impressionada. Caiu na lábia, jogo de palavra. O olho dela brilha, anda, roupa passa. Tive duas rodas, quatro é da Itália. Aquela vermelha faz alta cromada. Caramelo, onde vai a bunda? Pensam que são enjoados, mas original, hein? Vai, tô pra dizer que os quatro M existem. Meu Deus, revoltados, pensam que são revoltados, mas ninguém é melhor que ninguém, se ligue. Tua proposta não me abala, gata. Nem me conhece, já tá apaixonada. Tô escondidinho dentro da caixa. Me fiz de presa, mas eu sou a caça. E sabe a tal da princesa? Eu não quero mais nada, não. E sabe a tal da princesa? Princesa muito impressionada. Caiu na lábia, jogo de palavras. O olho dela brilha quando a rua passa. Tudo duas horas, quatro é da Itália. Aquela vermelha com as rotas cromada. Caramelo, onde vai a bunda da gata? Enjoados, pensam que são enjoados, mas original, hein? Ah, tô pra dizer que os quatro M existem. Os encalcados, pagam de emocionados, mas ninguém é melhor que ninguém, se ligue. Sua proposta não me abala, gata. Quem me conhece já tá apaixonada. Tô escondidinho dentro da caixa. E vivi de preto, mas eu sou a caça. E sabe a tal da princesa? Eu não quero mais.